Elas estão conectadas, lembra? O que acontece com o corpo também acontece com a mente. Outro uso bastante prático é transformar estados negativos de amigos e entes queridos. É um método terapêutico clássico que você mesmo pode usar facilmente. É útil quando seu amigo estiver meio triste sem um motivo especial. Talvez seja uma segunda-feira chuvosa. Na última semana antes do dia do pagamento, vá em frente e espelhe a linguagem corporal da pessoa. Não expresse as emoções negativas com o seu corpo do mesmo modo que o seu amigo. Não é a sua intenção deixá-lo ainda mais triste. O que você quer é o suficiente para criar empatia e deixar claro que você entende a situação dele. Depois de estar certo de que existe empatia, permita gradualmente que a sua linguagem corporal se abra e torne-se mais positiva. Endireite as costas. Abra os gestos. Afaste os braços do corpo e comece a sorrir. Em todos os passos observe se o seu amigo está seguindo você na mudança. Se ele se extraviar e a sua orientação não estiver mais sendo assimilada, você pode recuar um passo e reconquistar a empatia. Conduzir alguém em uma situação de empatia é como dar dois passos adiante e outro para trás. Após conseguir uma mudança suficiente na linguagem corporal do outro, você terá mudado o humor dele da mesma maneira. A tristeza terá se dissipado. É impossível ficar triste se você erguer as costas, elevar o queixo e sorrir. Experimente. Mas lembre, nunca faça isso com alguém que tem um problema real. Uma pessoa de luto, por exemplo, precisa permanecer assim por algum tempo. O pesar é uma situação em que conservamos energia e processamos mentalmente os eventos que causaram a emoção. Se você praticar esse exercício com alguém que esteja vivenciando um pesar genuíno, o processamento mental necessário para que ele prossiga será bloqueado. Nesses casos, é melhor deixar a pessoa em seu estado triste, porém necessário. Mas, como eu disse, para alguém puramente de baixo astral, é perfeito. Exercício de observação. 1. Quando for a um restaurante, observe como as pessoas em uma situação de empatia seguem e conduzem umas às outras. Encontre um casal ou grupo de amigos que pareçam ter um relacionamento íntimo, próximo e bem estabelecido. Observe como eles se revezam, seguindo e conduzindo a linguagem corporal de cada um enquanto conversam. 2. Você também pode tentar localizar pessoas que se sentam da mesma forma que aqueles sentados próximos a elas. Ou 3. Tente notar quem se conhece e quem não se conhece num ônibus, bonde ou metrô cheio. Uma dica: procure aqueles que estejam sentados e se movimentando do mesmo jeito. Ainda que eles não estejam exatamente perto um do outro, o padrão será óbvio para você. Exercícios para os tímidos. Você pode praticar estes exercícios se estiver um pouco intimidado pela ideia de imitar uma pessoa com quem estiver conversando. 1. Assista a um programa de entrevistas ou um debate na televisão. Sente-se na mesma posição e mova-se do mesmo modo que a pessoa entrevistada. Você perceberá que sabe mais ou menos o que. 23. Ela falará antes mesmo que ela fale. Isso não é particularmente surpreendente. Afinal, ela está sentada assim porque está pensando certas coisas. Se seguir os movimentos e as posições dela, você iniciará humores e processos mentais parecidos em si mesmo. Preste atenção a como as suas emoções e a sua percepção de si mesmo mudam à medida que você adota posturas corporais diferentes. 2. Gerar empatia à distância. Se estiver num espaço público ou em outro ambiente social, você pode escolher alguém com quem não tenha contato direto, alguém na outra extremidade da sala, e começar a se adaptar à linguagem corporal dessa pessoa. Não se surpreenda se a pessoa não demorar a perguntar se vocês se conhecem de algum lugar. Espera-se que ela julgue você familiar, já que você é a própria imagem dela refletida. Então você deve escolher alguém com quem não se importe em conversar, não alguém indesejável. Esse é um método secreto para se aproximar de pessoas com quem você gostaria de conversar, mas é muito tímido para tanto, e despertar o interesse delas. 3. Um bom modo de se livrar da sensação de que essa pessoa perceberá o que você está fazendo é fazer com que ela fale sobre si mesma. Depois, comece a espelhar a linguagem corporal dela descaradamente enquanto emite ruídos de concordância, como ah e sim. Observe como ela nem está prestando atenção ao que você está fazendo. Quando falamos sobre nós mesmos, ou estamos muito irritados, nós nos desligamos do mundo. Falamos sobre nós mesmos, para nós mesmos, conosco e raramente percebemos qualquer coisa que alguém esteja fazendo. No começo você pode se sentir perturbado por um sentimento de que é tudo muito artificial, de que simplesmente não é você. É isso mesmo. Nesse caso não é você. O sentimento artificial é apenas uma questão de adquirir o hábito. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, a conexão entre executar um movimento circular com o pedal e ir para o frente era completamente artificial em princípio. Mas, depois, Você aprendeu como fazer e finalmente chegou ao quarto estágio de aprendizagem. Andar de bicicleta tornou-se uma das suas habilidades internalizadas e inconscientes. Tornou-se parte de você. As suas habilidades práticas para estabelecer empatia podem se tornar uma parte natural de você do mesmo jeito. Tudo o que você precisa para adquirir o hábito é começar a fazer. Como é a sua voz realmente? Como usar a sua voz? A voz é outra ferramenta poderosa para estabelecer empatia. O mesmo princípio está em jogo aqui. Você adapta a própria voz ao modo pelo qual a outra pessoa usa dela. Mais uma vez, é claro que isso deve ocorrer gradualmente e com discrição. E assim como no caso da linguagem corporal, não há necessidade de uma imitação exata e perfeita. O fato é que, mesmo se você conseguisse se dar bem imitando perfeitamente a linguagem corporal de alguém, pareceria muito estranho se, de repente, você começasse a falar exatamente como a pessoa com quem conversa. E, como nosso corpo é único, não conseguiríamos imitar uma voz com perfeição, mesmo se quiséssemos. É por isso que as habilidades de bons imitadores são tão apreciadas. Mas sempre é possível adaptar-se a alguma qualidade na voz da outra pessoa, algum traço do qual é possível ao menos aproximar-se. Ou se veja como ela usa os seguintes elementos da fala. Tonalidade é uma voz profunda ou leve. Fato interessante número 1. Muitos homens falam com voz mais profunda do que a constituição da laringe deles. E muitas mulheres falam com voz mais leve do que deveriam. Isso se justifica pelo impacto cultural no comportamento. Acreditamos estar enfatizando a nossa masculinidade ou feminilidade assim. Os resultados principais são vários homens falando por aí em tons guturais, difíceis de compreender, até a desgastarem as pregas. 24. Vocais. Enquanto muitas mulheres têm uma voz delicada demais e lamuriosa que nem sequer conseguem elevar o suficiente para conseguir a atenção das pessoas. Ridículo. Plenitude é uma voz rica com muitos timbres diferentes ou é fraca e delicada. Fato interessante número 2. Como resultado das marcas culturais, classificamos as vozes plenas e ricas como potentes, sérias e confiáveis. Enquanto vozes mais delicadas parecem femininas e sedutoras. Uma voz delicada também pode transmitir uma impressão infantil. Melodia é uma voz monótona, que sempre permanece com um único tom. Vozes monótonas em geral não usam entonação descendente no fim de uma afirmação, tampouco entonação ascendente no fim de uma pergunta. Isso pode dificultar a compreensão do que alguém com voz monótona realmente quer dizer. Foi uma pergunta ou afirmação? Ou foi uma piada? O contraponto seria uma voz melódica, que usa muitos tons diferentes na fala. Os escandinavos, especialmente os noruegueses, são famosos pela fala melódica e musical. Ritmo: a pessoa está falando rápido ou devagar. Falamos a uma velocidade equivalente ao nosso pensamento e compreensão das coisas. Então, se você falar devagar demais, entediará a pessoa com quem está conversando, levando-a a pensar em outra coisa, e não na mensagem que você está tentando transmitir. Na pior das hipóteses, isso poderia provocar irritação e ela poderia começar a esperar que você terminasse logo, para que ela concluísse a conversa antes de perder mais tempo. Por outro lado, se você falar rápido demais, corre o risco de perdê-la, e ela pode não assimilar os pontos importantes do que você tem a dizer. Força e volume: adaptar-se ao volume de outra pessoa é uma boa tática. Uma pessoa de fala mansa apreciará se você abrandar a voz. Alguém que fale com voz forte respeitará mais você e reconhecerá em você um companheiro se você aumentar o volume da voz. O fato é que falar ainda mais alto pode ser uma boa forma de fazer com que um tagarela abrande a própria voz, já que isso tende a chamar a atenção das pessoas para os próprios níveis de fala. Como você vê, a voz tem muitas propriedades diferentes para você espelhar. Se for escolher apenas um traço para trabalhar, recomendo que você adapte o seu ritmo. A empatia é, em grande escala, uma questão de espelhar o ritmo do outro e, no caso da fala, isso produz resultados especialmente bons. Dizem que adaptar o seu ritmo vocal é a técnica mais importante para gerar empatia. Não sei se isso é inteiramente verdadeiro, mas é uma técnica muito poderosa. A voz é especialmente importante, pois às vezes ela é a única ferramenta que temos para a comunicação. Ao telefone, por exemplo. Nos Estados Unidos, uma companhia de telemarketing encomendou um estudo com o objetivo de aumentar as vendas. Eles vendiam assinaturas de revistas e, por esse motivo, entravam em contato com cada cliente potencial uma ou até duas vezes antes de fracassar ou fechar negócio. Na experiência, a equipe de vendas foi dividida em dois grupos. Um grupo continuou a trabalhar do mesmo modo de antes, enquanto o outro recebeu uma instrução a mais. Tente ajustar o ritmo da sua fala ao ritmo da pessoa com quem falar. Usando somente essa diferença na metodologia, O segundo grupo aumentou as suas vendas em 30%, enquanto o primeiro não melhorou o índice de vendas anterior. Repetindo, tudo o que fizeram foi adaptar o ritmo da fala àquele da pessoa com quem falaram. Mesmo se você não for da área de vendas, um aumento positivo de 30% é muito. Não importa o que você fizer nem quais sejam os seus relacionamentos, especialmente quando tudo o que 25. Você precisa fazer é observar se está falando rápido ou devagar. Falamos a uma velocidade equivalente ao nosso pensamento e compreensão das coisas. Se você falar devagar demais, entediará o ouvinte. Se falar rápido demais, poderá perdê-lo. Ao falar na velocidade certa, os seus pensamentos são expressos como palavras na mesma cadência na qual a pessoa com quem se conversa está acostumada a pensar. Expressões idiomáticas mudando as suas expressões. O que estamos prestes a discutir não é exatamente silencioso. Mas, mesmo assim, eu gostaria de continuar, já que se trata de um outro jeito de obter empatia. Todos nós preferimos usar o nosso idioma de vários modos.